Olha pro lado da Elcio. Salvador, sua 319, direto da Elba. Salvador, boa, 35-4, tudo bem? Colocou, tá bom, vamos papar. Vamos sair do 35-4, tudo bem? Aqui, tá. Salvador, mandado, XNM 142. 350 na boca, XNM 142.